Victor, bom dia, tô 360, informação Bravo, autorização São Paulo, nível 360. 3601, bom dia, São Paulo 360, pronto, cópia. Proceda, 360. Autorizado, 360, São Paulo, decola da 10, direita, saída da El Lida, pós voo direto Bridge, intercepta peso Luna 6, prossegue conforme rota do plano. Controle 1935, transponder 5161. Autorizado, São Paulo, nível 360. Decola da 10, curva direita, da Eulia da Bridge, preso do 16, de acordo com a rota. 1935, controle, 5161, transponda, está 3601. 3601, no correto, reporte pronto. Vai botar. 360 no posto de estacionamento, posição 04. Autorizado, report taxi. Autorizado, posto de estacionamento, 360. Taxica 3601, 169 a bordo, 4 horas e 5, alternando o galhão. Gente, 3601, via Índia, vamos para a torre 1895. 1895, obrigado, bom dia. 360 no ponto 0 na 0 pronto. 360, bom dia. Obrigado, ingresso da decolagem 040, bom. Obrigado, ingresso da decolagem 0, 360. Da decolagem, chama o patrulho, 0935, bom voo. Pois chama o 0935, obrigado, bom trabalho. Salvador, bom dia, tá 3601, da Euleda, passa meu pé. Tá 3601, bom dia, contato radar, subindo para o 360, após 2000, direto Leda. 2000, direto Leda, Salvador, 360, tá 3601. torta 3601 na possibilidade de voo abrir? 3601 na guarda, coordenação para o centro Recife. Guardando, muito obrigado. Na 3601, solicite um centro na frequência 251 e altera 1-3395. 251-3395, bom dia, obrigado. Bom dia, Beto. Brasil, Oxalea 6251. Só um minutinho, certo? Solo 219. 219. Solo, bom dia, Oxalea 6251. 6251, escute a Charlie, aguarde cópia. Escute a Charlie, aguardando. Então, pronto, cópia. Certo, autorizado, São Paulo, nível 200, decolada 17, direita, saída da Euleda, após prossegue direto, intercepta o Esquiuno, controle 1935, transponder 5170. Correto, autorizado a acionar report taxi. Xené 6251, cópia. 6251. 6251, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola 10, direita, saída da Euleda Bridge. Em Bridge, intercepta o Pesolo no meio. Após prossegue conforme a roda do plano. Controle 1935, transponder 5171. Autorizado 360, decola da Euleda Bridge, a Brasilô no meio, conforme 1935, 5171. Correto, 6251, reporte pronto. Espera. Moscou. Sossega. Pushback acionamento no 05. Frisado, report taxi. Contará. Acione, chame a torre 1895 pro táxi. Motor de Salvador, bom dia, é o Golf Uniforme Vitor no Pad 3. Golf Uniforme Vitor, prossiga. Golf Uniforme Vitor, sinto autorização de giro de motor em aproximadamente. Está informado a espera. suficiente. Quanto tempo é o chamado cheque? Aproximadamente 10 a 15 minutos. 15 minutos. Suficiente, reporte ao término. Reportará. Alfa Zulu Alfa. Positivo, senhor. Prossiga. Estamos em relação de volta, deputado 3, agora na posição 03, no pátio principal. Qual a posição no pátio principal? Pátio principal, a posição é 03. Ciência autorizada iniciada, atenta ao traço da Avianca puxando no portão 5. Ok, atento ao traço da Avianca no portão 5. 351, decolada 234, controle 1935. 1935. Controle Salvador, bom dia, Xanai 6251, Adael. Xanai 6251, bom dia, contato radar, sub número 360, após 2000 pés, direto letra. Após 2000, direto letra, Salvador 360, quando possível, bridge, por gentileza, coordenar, obrigado. Gente, agora de coordenação com o